5 pra chilada 10. A chilada 35 tá limpa aqui, a gente não tá encontrando informação não, tá, o céu tá claro. Mas se eu quiser, você pode cruzar o campo e prosseguir girando base pela esquerda, pela direita da 17. Não, você já mastigou pra mim aí que a 35 tá bom, já vem pra 35 então. Afirmativo, prossegue então pela linha do litoral aí, trazendo do Fala de Itapuã. Se o senhor chegar aqui e ver que tá um pouco congestionado, fica no seu critério, mas assim, final da 35 tá limpa. Tá, beleza, eu tô aqui agora no através do parque de Itapuã, tô aproximando já pela 35, senhor. Gente, eu parti só no controle da 35, o Charles é um. Vou falar só no controlado, senhor. Alarme 43, deixa a Júlia 2000 pais, a gente chama 010, e o PS está estabilizado. SG para Piseu, GLS é mais estabilizado. GLS é para o Piseu. Solheiro, Fox Tango Bravo solicita se possível para onde era Cajô? Sim, trabalho de coordenação, Fox Tango Bravo. Na sua escuta, obrigado. Está livre e cheio de táxi. Realizado com 800. Solo Oceaner 62-01 no número 4, se der estacionamento. Está livre e cheio de táxi. Olha. Corre 118 na pista. Rotando Delta, parte 5, Guarado, São Paulo, atualizado 220, via Rota do Plano, decolador no 7, curva à direita, saída da El Coral, 1198 controle, 5570 transponder. O meu senhor está no Delta, correto? Confio em pessoas a bordo? Prezado acionamento para acionamento em 1895, certo? No Delta. Papatiali Serra Romeu, por gentileza, está de base no transponder. Sim, Tango Fox, Tango Bravo, Tango Centro Recife, 12545 e Alterne, 12685. 2545, 12685, Fox, Tango Bravo, boa tarde. Boa tarde. Táxi com 184 a bordo, 3 horas e 55 Campinas. Boleto 69, prossegue táxi até através do 5. Boleto 69. Até através do 5, 869. Ela é uma 43, complexo final de uma torre, 1895. Confirme VOB e autonomia? 9-7 é o VOB, 3:30 autonomia. CLV é engenho alfa, não pode esperar dar no 0, tô em 1895, sem negar no 0, no 0, bom luz. Engenho alfa, 1895, não posso esperar no 0, no 0 hoje. Pessoal, muito boa tarde, um azul 2-7-9. Aguarde cópia, prepare saída da El Coral. Da El Coral, obrigado. Boleto 69, prossegue o táxi via Engie Alfa, no ponto de espera da 1-0, 2-1, 1-8-5, PNH 1-0, 1-0, 1-1. Engie Alfa, 1-8-5, 1-8-5, 1-8-5, prossegue Alfa, chinês 2 Juliette. Alfa, chinês 2 Juliette, 1-8-5. Para o pushback, acionamento, passarei do 9800. Passarei do 9800. No botão 13, na hora da festa ali, deixando pro táxi. Ah, autorizado, deixando pro táxi 9800. Tenho pro táxi, passarei do 9800. Ok, chama pro táxi 9800. Chanel 6201, posso esperar pronto. PL 01, centro de tráfego, avisto companhia, sinal? Avisto. Gente, após o pulso de duas vezes, a companhia ainda mantém. Gente, após a companhia ainda mantém, 6201. Aguarde, 3567. Aguardando, 3567. O senhor tá com o Delta copiador? Aciona 5000, azul 2591. Agora o senhor pode ver que o senhor é mesmo. Tamara. Oito meia nove no escuto. Você? Pode chegar um pouquinho mais à frente, companheiro. Ah, 01. A aeronave do Chanel já vai alinhar e manter após a passagem do tráfego da companhia. Ah, eu tô seguindo mais à frente então, 869, obrigado. Até papai, reporte pronto para ingresso, já estamos dentro. 11 minutos, antena São José do Rio Preto. Alfa no código de código 0, torre 1, 895, e negão no 0, no 0, o 9800. Alfa no código de código 895, vamos ter um bom trabalho. O Costa Azul, que está vindo do Doral, está vindo a meta, a intenção é retornar para o Salvador. Boa tarde, Matheus Costa Azul, o Alfa, a lista no 0, no 0, guardão 09. Delta 070 Delta 08, nós ajuste no 0, 1 no 0. Deu decolagem, 1010, ajuste 6201. Agora vão 869 no ponto de espera 10 pronto. Mantenha o ponto de espera 10 089. Mantenha 869. Tango Delta, aguarde um minuto. Linha 201, boa tarde, contato radar, Votório nível 360, autorizado por essa Leda. Ok, curva na direita, direto, Leda, autorizado nível final 360. Tango Delta, nível de decolagem da 17, 0, 8, 0, 0, 0, 9, 9, 9, 10. Após decolagem, entrou da Coral. Perfil da saída Coral. Vai direto Coral, Serra Tango Delta. Fique atento, Guardião, 09, helicóptero que está próximo aí ao setor de Pituaçu, seguindo via litoral para o farol de Itapuã. Taxi então pela pista, direita no pátio 5 e retorna novamente. Confirma o motivo. Ciente. Do Ribeirão Preto, 3 horas e 35. E aí, alternativa? Autonomia de 3 horas e 35 minutos, alternado Ribeirão Preto. Segue via Engenharia Alfa no ponto de espera da 10, Turim 1, 1895, e Engenharia 10, no 0, no 0. Engenharia Alfa, E10 na Rio, ponto de espera 2, 3, 8, 9, 3, 5, 7. Engenharia 943, no ponto de espera da PAN, está passeando, está passando a sua espera ali para a minha cliente, autorizado ingresso da mesma, portão 7. Após a passagem, pela nave da TAP pela 76 Juliette, autorizado ingresso para a porção 7, isso não é da 143. Bom, muito obrigado. Direto da Real, 6201. O Delta, stand by, eu estou respondendo por gentileza. stand-by no transponder, por gentileza, essa é a ação do Delta. Livre decolagem da onda 0, vento 070 graus, 099, ajuste no 090. Expressão de decolagem 0090, ajuste gol 869. Bom, Salvador, passarei pelo 9800. 9800. Aliás, mantendo no 0. Aqui mantendo no 0, 98800. Na proa de Arbor. Curva então à esquerda e após o desvio, autorizar direto Elessa, o gol no 869. Poxa, curva esquerda e quando possível para o Elessa, gol no 869. Base da 17, o avião 09. Projetor 017, vento 080 com 08, guardião 09. 080 com 08, 09. Passarinho 9800, decolagem autorizada, pista 10, 080 graus, 08 nós. Livre decolagem 9800. Salvador, boa tarde, tá 3, 567, tá no 401, 0 pronto. Alinhar e mantenha no 0, 3567. Alinhar e mantenha no 0, tá 3567. Semana. Decola os 4398, boa. 198, boa. Falou, parceria do 9800. Parceria do 9800, boa tarde, contato radar. Suba para o nível 200, autorizado direto coral. Direto coral, nível 200. Chama 6201, chama centro Recife. 13325 e ao termo 1251. 3325, qual é o alternado? 1251. 1251, obrigado. Ô, controle, o passarelo 9800 está com a formação do lado direito, pode sair à esquerda um pouquinho? Obrigado, te vi o passarelo 9800. A gente pode fazer essa voo sair com a curva à esquerda? Dado. Autorizado, né? Sim, sim. Sim, apresentação radar passada aqui, negativo curva direita, vai se manter a prova ou curva esquerda. Agora com relação ao controle. Tá bom. 4206, está com 3 horas e 35 de autonomia, 97 aberto, terminal local. Brasil 4206, ataque à direita via Índia até o ponto de espera da 10. Quando lá, 3895, ajuste no 010. Cliente, ele está aqui ainda, estou em 3895, ajuste 4206. Sete, Paulo, vai decolar mantendo a subida da arbor com a curva esquerda, ok? Ok, escolhi uma esquerda na arbor, certo? E se começa aqui. Vai autorização para decolagem devido à coordenação com o controle e o passarelo que decolou à frente também fez o desvio. Ok, aqui se começa aqui. O passarido 9800 está voando pro anticoral, mas precisa também sair um pouquinho à direita aqui pro 240. Valeiro de Rio, passarido 9800. 00. Quase autorizado na 0, vento 060 com 1, 8 nós. Permissão, essa é a terceira que vai dar de correr. Rodas 4898, boa. Tô na rua, tá bom? Você, já tá na rua. Obrigado. Deixa que a gente fala com a IES, obrigado. Valeu, irmão. Como 869, estamos sendo Recife, 1288, já o Terme, 1260. 95, o AFF da gente, ó. Boa. 88, já o Terme, 1260. 288, 260, 869? Aqui, amor. Controle até 3567, e 3000 na arbor com curva esquerda. Essa está 3567, contato radar, após 2000 autorizado direto elétrica. Confirma, 3000 direto elétrica? Após 2000 direto elétrica. Após 2000 elétrica, até 3567. Gente, em frente a gente? Afirma, coordenação com a equipe Solo e Ferro. Boa, então. Coral agora cruzando a direita, 2590. 54206. Delta que está escutando? Trocamos a 119.8. Muito boa tarde, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Azul 4206. Azul 4206, boa tarde, contato radar, subatório nível 350, saída PUCA. Saída PUCA, nós desviamos para a radial 068 para evitar uma formação que tem no eixo de decolagem, ok? Muito obrigado. Porta final de pouso, Guardião 05, ajuste 1010. Salvador, passarelo 9800. Possível. Pode coordenar pra gente com o centro a, assim que possível, voar na proa de Belo Horizonte, confia? É, em Salvador, coordenação, passarelo 9800. Guarda a conexão, 9800. 591, possível. É possível coordenar junto ao controle a nossa após a decolagem curvar à esquerda em condições visuais para a gente poder desviar dessas formações? Afirmo. 3897, informação Vitor, solicita Guarulhos. 3897, informação possuída, confere, está cópia. Afirmo. 3897, Guarulhos autorizado, nível 320. Decolagem da pista 10 com curva à direita, saída da El, saída Motiva. Intercepta Alfa Zulu 10, Papa Alfa Índia, CCT 1 BAD, Alfa Zulu 44, após conforme o plano. 1198, controle, 5023, transporte. Autorizado 320 para Guarulhos, pela Alfa Zulu 10 até Piraí, depois direto 1 BAD e Alfa Zulu 44 segue a rota do plano. Decolagem 10, curva direita, DL da Motiva, 198, controle 5023, transporte, da 3897. Correto, 3897, chama pronto, confirma o portão do Pationa? Tá parado no 5. No 5, ciente. Azul 2591, decolagem autorizada, pistola 0, vento uma centena, 089, se informa o fecho da coral com a esquerda. Fecho da coral com a esquerda, obrigado. 3567, chama Centro Recife, 1228 e ao CERN 1260. 3260, obrigado, boa, até 3567. Siga mais de leite com Deus. Lembrando a área do carnaval, seguindo para Ponte, Serra Indiana, é com Indiana. Tem um fantástico visual com local de pouso, mais de leite com Deus. Fantástico visual, meu. Vai manter aqui, um número de pés, ok? Tá vendo? Muito boa noite, Azul 2591. Decolou o Coral, o curva esquerda para esta formação. Azul 2591, sem contato radar, subatório no zona 60, após o desvio de autoridade direto do Coral. Direto Coral. Mais que você mais precisa. Salve, Salvador, Xané, 6259, boa noite. O portão 7, tem informação, Vitor, autorização 340, não é isso? 6259, informação, Vitor, confere, tenho 340 para Guarulhos, desculpe. Assim, prossiga. 6259, Guarulhos autorizado, 360, na fora da pista 10, com curva à direita, saída da Eolê da Mótiva. Fecha-se, Pesulu 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 BAD, Pesulu 44, após com falo plano. 198 controle, aciona 5017. Gente, na presente autorizado mais 105, na centena 08, reporta fora do sol. Pois, você está Pesulu 10, nosso plano está direto na Pesulu 10 até Tango Bravo Eco, confira? Negativo, tem a Pesulu 10, Papa Alfa Índia, DCT Lombardi, Pesulu 44, Pagode. Sim, 12545 e ao CERN 1268. 1254, primária 2585, alternado. Obrigado, boa noite. A primária é 12545, boa noite. 2545, obrigado. Gente, 05959. Vai manter o seu erro neste setor, interferindo na final da aula 0, na minha escuta, ok? Não, o Guardião 05 decolou pelo seu risco, deve dar uma grande informação central para você. Mas vamos seguir para o centro da cidade em operação policial, aproximadamente ali no terceiro do carnaval. Pesulu 44, Pagode. E nível 360, transponder 5097, o chame 6259. Correto, 6259, chame pronto, portão 7. Semana, o chame 6259. Controle Salvador, muito boa noite, Guardião 05. É a 105, mantém as condições visuais, aí chama 010. Ok, condições visuais, não sei se é a minha, chama 010. Chegou o final de controle. Atenção, vocês a bordo. Sim. Sim. Se ficar, tenta a área restrita. O mais que vou final. passarei do 9800, está no centro Recife, 13325 e ao térreo 1251. 23251, passarei do 9800. A primária 13325. 13325 e a secundária 1251. Confirma a proa? Raíra, Romeu, Alfa, Índia, Romeu, Alfa. É um trabalho de coordenação. Então, se for melhor ainda, para nós, eu, Eco, Uniforme, Delta, Eco, CA. Controle o Max 7 Romeu, Japa, Pousa, Terra, Índia, Eco, Índia. Eco, Max 7 Romeu, frequência livre. Livre, obrigado. Azul 2591 está autorizado direto Raíra. Direto Raíra, muito obrigado. Santana 3897 com 223 a bordo, autonomia de 3, 4 horas, alternando Galhão. 397, táxi da Fátima em Índia, até o ponto de espera da 10. Quando lá for 395, ajuste 10. Gente, Patione, Índia, ponto de espera 295, ator 1090, 3897. Chegou o sinal de controle. Prontinho. Alterna a posição. Café e Capituba. Gente, forma o talento do Parque de Cidade Sul. Chamada talento do Parque de Cidade Sul. Alterna 405. Guardião 05, controle. Guardião 05, vamos mais decolar do PTP, o negócio do PTP. 597, 11, 198, bagagem. 198, muito obrigado, boa noite, bom carnaval. Boa noite, 3897 da TAN, decolado, Léo, Leda, Nótiva. 3897, boa noite, contato radar, subatório nível 320, autorizado direto Leda. Direto Leda, 3897. Passando para o controle. Quase. Controle 3897, autorizaria a proa de Motwell? Aguarde a coordenação, tem 3897. Ok, obrigado. Estou parte do Açu, está batendo 106, está pouso na parte da Aerostar. Estou parte da Aerostar? Havia. Após desvio, está autorizado direto por base pelo Centro Recife, tá 3897. Gente, após desvio, autorizado a proa de... confirma a proa? Por base. Por base. Azul 25 mais Lama, autorizado nível 200. Chama agora Centro Recife, 13325 e ao termo 1251. Obrigado. Obrigado, bom carnaval para você também. Fala. Espera 2895, 1010 ajuste. Em 2895, 1010. 5 Mike, possível? Aqui, amigo, a posição que eu estou aqui está tranquila. Eu vou aproximar direto pro parte do aeroporto. Afirma, registrado, reporta controlado na parte 5 062 0 com medos. Ai, que graça. Guardar 5. 4 5, boa noite, tá pronto? Vou guardar 05. Boa noite, todos os avaliados, colaram 0, vento 0, 9, 0, 0, com 5 anos. Ali ele rola, boa. Posição 3897, estamos com o Recife, 13325 e ao Terre, 1251. Boa noite. Primária 13325. 13325, muito obrigado, uma boa noite. Decolado 20, 19, 22. 19, 8, boa. Controle Salvador, do 645, da EOL, da BDF, boa. Número 645, boa noite, contato Rabat, da Faro Língua 360, autorizado direto Leda. 360, autorizado direto Leda, Gol 645. Cadê o Guardião 05, por favor? É na torre 1895, Guardião 05. Torre 1895, gravação, Guardião 05. Salvador, boa noite, Guardião 05. Guardião 05, possível. Guardião 05, Luiz. Com a coisa do litoral, que você pede para retorno e pulo no pátio do Brasil. 05, aí o próximo número 9, estado, mantendo no litoral, todo o risco do farol de Itapuã. Montará no litoral, portará de Itapuã, 05. Então, 05, vou arriscar utilizar direto Graia, não atrás do final das 11 horas, porta controlada. Direto 050 com 612. Direto Graia, para estar controlado 05, Graia. Para o táxi do Chanel 6259, com seu stand-by em frente ao chão. Autonomia de 4 horas e 50 horas no galhão. Xané 629, táxi autorizado via Pátio Uni Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste chama 010. Ok, com meu DS, esse táxi automático de hora via Pátio, quando pronto, 1295, chama 0159.